para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio de pilha, oifm BH, Belo Horizonte 94.1, Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1, estamos ao vivo. E a sua participação já pode começar a acontecer pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Várias visitas no estúdio hoje. Mas semana passada eu mostrei um compacto 7 polegadas de vinil branco espetacular que o Bi Ribeiro passou às mãos de nossa audiência. Compacto do novíssimo projeto do Bid, nosso amigo de muito tempo. A música que nós ouvimos tem a participação do Bi Ribeiro, baixista dos Paralamas, e o Sizzla, uma das principais estrelas da música jamaicana. O outro compacto tem a participação do Bid, fazendo toda a produção, uma outra estrela da música jamaicana e uma estrela da música brasileira, nossa queridíssima Karina Boa. Yeah. We no need no more gun sponsorship. Better reverse the work of your dirty click. Right laws when defend less fortune. Has your mama ever spoke of karma yet? Royal strap with one llama let. Innocent and free to address the head. World cry, birds fly. High to the park this cold time. World cry, birds fly. High to the park this cold. Hey, world cry, birds fly. High to the park this cold time. World cry, germ die. No longer will you hurt I. Passaremos uma tarde por aí a passear. De vocês, quem foi que viu? Será brilhante aqui passar. Passou rei, passou rainha. O seu parque de valor. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. My heart is crying, crying. Lonely teardrops. Galera, aqui que tá falando é o Bid. Tô ligado há anos e anos aí no Ronca Ronca. Grande Maurício Valadares. Tamo junto. É isso aí, cara. Agora então, com um novo disco do Bid prontinho para ser lançado aí, que a gente vai estar mais together ainda. Né? Cacetado, que momento. Ronca Ronca hoje sobre as rédeas de Alcir, mais uma vez. Tudo certo, Alcir? Tranquilo? Alcir já fez uns 3 ou 4 programas. Quando o Nandão estava de férias, ele cumpriu esse rito de segurar o João Boteco firme. Alcir, faz um favor para mim, vamos ouvir de novo a introdução do Ronca Ronca com o John Peel. Beleza. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Música. agora vamos a outra. Chegou a hora do pau comer. Manja, isso. Isso aí. E como num passe de mágica realizado por John Peel, Marcelo de Miranda está aqui com a gente mais uma vez ao vivo, a cores, com molho ferrugem na UFM. Boa noite, Marcelão, tranquilo? Boa noite, Malval. Boa noite, torcida do Ronca Ronca. Boa noite, Alcerra. Alcerra. Boa noite. É um prazer, né, você conhecer o cidadão que a partir de agora terá essa função, segurar o som, me segurar sobretudo, né, Alcerra? Ronca Ronca. Marcelo Caipirinha com a gente, normalmente nessa época do ano e no final do ano, junho, julho, janeiro, fevereiro, por aí, né? Quando a Universidade de Leeds deixa, ele baixa no Brasa, sobretudo para visitar o Ronca Ronca e matar as saudades de nossa audiência. Aliás, a partir de agora, o e-mail roncaronca@oifm.com.br, escancarado para a nossa audiência, despir Marcelo Caipirinha ao vivo. Estamos rasgando o Brasil de Porto Alegre a Recife. E o Caipirinha, que recentemente inundou a UFM Ronca Ronca com os lançamentos do Record Store Day, aliás, nós não mostramos ainda todos os discos que ele enviou. Terça-feira passada nós tocamos aqui um disco 10 polegadas do Bruce Springsteen gravado ao vivo. E hoje a gente abriu o programa com Bruce Springsteen no disco Born to Run, com a participação do Clarence Clemons, espetacular, monumental saxofonista da banda, que subiu agora há poucas horas. Então, coincidentemente, quiseram os deuses da Rádio Difusão que o Ronca Ronca fizesse isso. Na terça-feira, com ele vivo, tocasse, e hoje, ele batendo papo com o Cartola e Jimi Hendrix, mais uma vez ele passasse pelo Ronquinha. Cara, é muita emoção, meu amigo. Mas então, o pacotão do Record Store Day não teve tempo ainda de ser totalmente mostrado, mas como sempre, o cidadão é um fominha por discos, o Caipirinha trouxe outras novidades que nós vamos ouvir aqui. Por exemplo, o segundo disco do Luanda. Caipirinha, como foi o nascimento desse segundo disco da rapaziada? O primeiro disco também foi enviado por você. O primeiro disco do Luanda foi o disco que trouxe o nome deles para todo mundo, principalmente uma música chamada Charles, Oh My God, Charles Darwin. E esse disco daí teve uma recepção muito boa, né? Críticos e público maior, já mais chegado, um disco mais trabalhado, com a banda que já estourou. E é um disco que está circulando muito por lá, né? Ele aqui ao fundo, ó. Go!

Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em roncaronca.com.br. E alguns minutos a seguir, o áudio inteirinho do programa de hoje. Estamos ao vivo em oifm.com.br. Aí ao fundo, o mais recente disco do TV on the Radio. E além de Marcelo Caipirinha com a gente ao vivo, nessa edição espetacular do Ronquinha, nós também estamos recebendo o Álvaro de Almeida e a esposa, que estão acompanhando o programa aqui no estúdio ao vivo. Eles participaram do programa Oi Pontos e trocou a pontuação para conhecer os bastidores da rádio e acompanhar ao vivo o programa Ronca Ronca. Caipirinha, olha que responsa, cara. Deve ter sido ponto pra caramba, né? Olha que situação que nós estamos. Tem isso lá na BBC, na Inglaterra, tem esse tipo de... Acho que isso ainda não chegou lá, não vi, não. Isso não, tava juntando ponto lá. É muita tecnologia, muito ponto que a Oi oferece aos clientes. Então, vários momentos da rádio estão sendo visitados por essa turma que troca os pontos por essa experiência única de conhecer a Oi FM e alguns seus programas prediletos. Que situação, né, cara? Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite e você pode e deve participar do Ronquinha pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Como já disse umas 100 vezes, com Marcelo Caipirinha ao vivo no estúdio. Interessante, Caipirinha, hoje é o primeiro programa sem a participação do Nandão, física, porque de coração e alma ele está completamente colocado aqui no estúdio da UFM. O Alcir já fez o programa com a gente durante as férias e assim nós vamos seguir tocando o Jumboteco. Mas o interessante é o seguinte, há uma comoção no Brasil e no exterior, Nova Zelândia, na Argentina, no Uruguai, sobre a pessoa que vai render o Nandão. Então, já existe uma competição desenfreada para que esse ser chegue ao UFM e ao Ronca Ronca e passe a cumprir as funções do Nandão. Só que tem um detalhe muito interessante que hoje eu respondi mais ou menos para uns 5 ou 6 ouvintes nossos. A função do Nandão é uma função técnica, como é a do Alcir. Ele é contratado da Oi como técnico de som, operador de áudio. Então, não é simplesmente uma questão de chegar aqui e fazer o programa. Como convidado está hoje o Marcelo Caipirinha. Sentar naquela cadeira ali, não basta querer. É uma questão trabalhista, vamos dizer assim. E de técnica mesmo. O cara tem que ser sindicalizado, exatamente, conselho regional do rádio e tal. É isso aí, tem toda uma bula, tem toda uma estrutura para poder sentar ali. Mas, de qualquer maneira, as ideias são bem chegadas. Continuem a enviar nomes de pessoas que poderiam estar aqui, porque aí virão de uma outra maneira, e virão como o Caipirinha está aqui, né? Que é pra lembrar, eu ando meio esquisito. Agora anoto meu ditado: coração está no meio de duas veias que bombeiam o sangue bom e o estragado. Tá tudo limpo, tem um susto, tá tudo lindo e vem o cujo bom e feio se mascara. Quarta-feira já chegou, o carnaval nem começou. Agora ouve meu ditado: sobe a ladeira, escala o topo de uma igreja. Hoje eu morro e pula lá do alto. No meio, pá de asas secretas com as de borboletas. Vai brotar nas tuas costas. Mergulha, afoga no mar salgado, tuas gaiolas vão botar senão. Percebe que pode morrer agora, que é maioral, que é paz geral, é sem igual, é imortal. Como um defunto imortal, como uma iguana imortal, como uma egoara e tempo movido de uma ideia. E da medula e da placenta, cinzenta, colorida, da alegria, da alegria, da alegria. Escuto meu ditado, peço música e faço música, digo música e canto música, mas estou calado. A mão direita quer a esquerda, o pé que samba quer o tombo. Dentro o grito tem silêncio, a chuva esconde o céu, estrelas e Jonas. Dentro da baleia sente só sua fogueira. Dentro, dentro tem o dentro, dentro do sono tem o sono. Dentro do azul tem outro azul, mas tem o fora ali também. Acorda o sono de ninguém e há no céu a cor da rosa. A vida às vezes tem um lado, A vida às vezes tem dois lados, a vida até tem três ou quatro. Anota bem o meu ditado, às vezes fica até quadrada, mas bem lá dentro você sabe. A vida é ciclo e é elipse, quando ela é sol ela é eclipse, quando ela morre é que ela vive. Escreve aí que é pra lembrar, eu ando meio esquisito agora. Anota o meu ditado, o coração está no meio de duas veias que bombeia o sangue bom e o estragado. Tá tudo limpo, tem susto, tá tudo lindo e vem o cujo bom e feio se mascara. Quarta-feira já chegou, o carnaval nem começou, agora ouve meu ditado. Sobe a ladeira, escala o topo de uma igreja onde eu morro e pula lá do alto. Meio páginas as secretas como de borboletas vai brotar nas tuas costas. Mergulha fora do mar salgado, tuas guerras vão botar senão. Percebe que pode morrer agora, que é maioral, que é pai geral, é sem igual, é imortal. Como um defunto imortal, como uma iguana imortal, como uma eguária, como o nome de uma ideia e da medula e da placenta, cinzenta e colorida, da alegria, da alegria, da alegria. Escuto meu ditado, peço música, faço música, digo música e canto música, mas estou calado. Samba, quero o tombo dentro, grito, tem silêncio, chuva, esconde o céu, estrelas e jonas, dentro da baleia, sendo sol, sua fogueira. Dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, sono, tenho sono, dentro, azul, tenho outras umas, tenho fora ali também, acordo, sono de ninguém, e abre o céu, a cor da rosa. A vida às vezes tem um lado, a vida às vezes tem dois lados, a vida até tem três ou quatro. Anota bem o meu ditado, às vezes fica até quadrada, mas bem lá dentro você sabe. A vida é círculo e é elipse, quando ela é sol ela é eclipse, quando ela morre é que ela vive. Alô amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Já chamamos e ele veio, pela segunda vez, inclusive. Aliás, o áudio inteirinho do Camelo e metade do Hurt Mode já está há bastante tempo disponível em oifm.com.br. E aí, ao fundo, Rômulo Frois, com seu novíssimo disco, Um Labirinto em Cada Pé. Parada. Curtiu, Caipirinha? Muita essa misturinha do sambinha com um som meio de guitarra, aquele, eu tava pensando se era um cavaquinho, porque agora tá rolando uma moda aqui no Brasil, se não me engano, de um ukulele, não tá? É, total. Eu tava pensando se aquele ali era um cavaquinho, se era um ukulele, mas tá passando num... É o Rodrigo Campos aí, que toca com o Rômulo há muito tempo, fizeram uma sessão em São Paulo juntos, e é esse som mesmo, você identificou muito bem. Em Londres, na Inglaterra, vamos dizer assim, no Reino Unido, existe algum programa que poderia tocar o Rômulo Frois ao vivo lá? Olha, o canal normal para essa, assim, onde cai bem, é naquelas rádios muito piratas, né? Rádios móveis e tal. E tem os canais oficiais das Rádio 3, que são assim, ouvido pelo mundo. Tarde da noite. Esse é um rádio assim de 2 horas da manhã, na BBC, nas rádios 6, na Rádio Musical, mas... A BBC até a 6, ela é sediada em Londres? Olha, tá rolando um papo lá agora de mudar muita coisa para Manchester, da BBC, que tá rolando um programa de descentralização lá. É isso aí. Mas as rádios ainda são todas em Londres, todas elas. Pagando um pau, o sol no palco parada. Caiu do galho, mas tava acordada. Comeu poeira, depois foi filmada. Madrugadeira no salto zoada. Ó jardineira calada, na lenta ladeira, no meio da lapa. Como é que dói no seu anjo da guarda? A casa dela tá toda inundada. Caiu a pedra no meio da sala. Sumiu no pó, mas foi entrevistada. Ó jardineira, o que foi? O que Olha que mensagem muito interessante nós recebemos de nosso ex-colega Nandão. Ele fala uma palavra de baixo calão, como é costumeiro. Muito bom ouvir o programa deitado. O som tá, pontinho, pontinho, pontinho. Outra palavra de baixo calão. Sua voz é ridícula. Obrigado, Nandão. Por falar no Nandão, vamos à mensagem de nosso queridíssimo Serjão do Bibi. O Bibi Suco, o apoiador do Ronquinho. Bibi, há mais de 15 anos sendo muito mais que uma loja de sucos. Visite o site bibisucos.com.br e confira os novos sanduíches, as novas promoções, a linha de roupas e acessórios e muito mais. E ó, aproveita que a essa hora já está batendo aquela fome e faça o seu pedido pelo Bibi Delivery em uma loja perto da sua casa. Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio. Valeu, gente boa! Valeu, valeu, como valeu! Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite com a presença de Marcelo Caipirinha. As primeiras mensagens, por falar em descentralização, Caipirinha, que nós recebemos hoje, uma vem de Maceió, do nosso queridíssimo Charles, nosso ouvinte de toda terça-feira, e a segunda veio da Vanessa Lee, de Salvador, sempre conectada ao FM e ao Ronca Ronca. Então, essa que manda hoje. A informação meteorológica é, da chuva. Exatamente. Ela não disse se está chovendo ou está fazendo sol nesse exato instante, às 10h30 da noite em Salvador. Mas, de qualquer maneira, vale perguntar. Você já foi à Bahia? Infelizmente, não fui, rapaz. Então, quando eu morava no Brasil, era duro pra caramba. E agora, quando eu venho aqui, não, que eu não sou tão duro, sou um pouquinho menos duro, não durinho, dá tempo, durinho, né? Durinho, durinho, durinho. Então você vai agora. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Oi, FM. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mungunzá, então vá. Se quiser samba, então vá. Nas sacadas do sobrado da velha São Salvador, a lembrança das donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Então vá, lá tem caruru, então vá, lá tem mungunzá, então vá, se quiser samba, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança das donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Quem vai ao confim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem mungunzá, então vá. Se quiser samba, então vá. Alô, rapaziada, aqui é Fernanda Abreu. E vocês sabem o que eu faço toda terça-feira às 10 da noite? Tô junto com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, um beijo. Oi, FM. Can you guess my name? I make my money singing songs about you. It's my claim to fame. When they say it's over, it's not all over, there's still the pain. And I'd come running back to you again. Oh, I'd come running back to you again. If I said I was sorry, would you still leave me? I never thought you'd go. It's not all over completely. Cause I'd come running back to you again. Yes, I'd come running back to you again. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. A gente tem que gravar uma nova vinheta com esse mesmo texto com o Nandão falando isso, que é essa a situação da criança nesse exato instante. Deitadão, aquele cuecão. I must take my leave, my love. It was these few words I overheard. Thought I would move in. But before I could, the lonely girl had fallen in love with Ian. Nós falamos que as primeiras mensagens vieram de Maceió e de Salvador. Acaba de chegar uma de Curitiba, do Edu Negro, finalmente, até que enfim, ouvindo ao vivo, direto de Curitiba. Sempre via internet, sem palavras, Maurício. Olha, Caipirinha, botou você na roda aqui. Podia aproveitar a vinda do Caipirosca e contar a história da vinheta e que o John Peel fala sobre o Caipirinha e sobre o Ronca Ronca. É o John Peel, certo? Sim, claro que é. Abraços a todos, é o Caipirinha. E claro, para o Tom Caipirinha, que está no Tico Tico. Esse vai ter um ouvido ensinadaço de cabeleira altíssima. Rapaz, olha que responsabilidade que nós temos sobre a educação de Tom Caipirinha. Pô, são muitas gerações envolvidas. Como é o nome do... Edu Negro. Edu, muito obrigado pelo seu carinho. Valeu. E agora ele cabe responder se é o John Peel mesmo. Como é que foi a... É, o John Peel, isso aí foi na primeira e única sessão que os Strokes fizeram pro John Peel. Na época que o Strokes estava aparecendo, eles estavam tocando lá no programa do John Peel. E como era um evento, aquela aparição do programa do John Peel, eu mandei um e-mail para lá e comentei: ô, John Peel, tem um programa lá no Brasil, do Ronca Ronca, blá blá blá. Eu não me lembro os detalhes do e-mail, mas ele leu o e-mail no ar. Aí falou, tem um e-mail aqui do Marcelo, falando não sei o que do Ronca Ronca e tal. E essa session do Strokes foi a única do Strokes no John Peel, porque infelizmente muito pouco depois disso, é verdade, John Peel se despediu da gente, né? Foi bater papo com o Jimi Hendrix e Cartola. Outra mensagem aqui, muito interessante. Salve, Maurício. Pessoal, aqui no escritório, o pessoal aqui do escritório não perde um. Nesse momento estamos a fazer aquela homenagem jamaicana ao querido Nandão. Olha, o pessoal pede para avisar que aquela aula de Afrobeat foi fenomenal. Som na caixa. Ícaro, a aula de Afrobeat foi quando nós tivemos aqui a presença do Carlos Morro, biógrafo do Fela Kuti. Realmente um programa há duas semanas, inesquecível, muito especial mesmo. E é muito interessante porque a nossa audiência foi educada, entre aspas, com a presença do Nando aqui. São 5 anos e 3 meses, março, abril, maio, junho, 5 anos e 3 meses. Então o pessoal se sente muito envolvido. É, e é uma coisa que vai ser um marco que muita gente vai se lembrar, né? O pessoal que é da minha geração de Ronca Ronca, tem muito do papo de lembrar do Ronca Ronca, o Ronca Live, com a Lili, Liliane Yussi. E vai ter muita gente, daqui a 20 anos vai ter um rapaz aqui sentado na Oi FM falando, poxa, foi muito importante na minha formação e tal, o Nando lá com o Malval. Como tem gente que foi marcada pelo Júlio César, o Entortador, por exemplo, um cidadão que durante muito tempo fez o programa na Rádio Imprensa, se eu não me engano, e que foi um fenômeno da comunicação também. Mas enfim, aí o nosso e-mail aqui do André Rosa, Nandão marcou a história, mas o Ronca Ronca continua genial. Hoje matando a pau, como sempre, só vocês para esquentarem esse inverno do Paraná, Pinhão, Quentão e Ronca Ronca. Quando é que a UFM vai dar os ares de sua graça em Curitiba? Um forte abraço. Olha só a nossa audiência em Curitiba, meu amigo. Lembrando que a UFM ainda não está em Curitiba. Tudo isso via internet. Quem saiu de trás da moita nesse instante, estamos recebendo ao vivo a presença de Marcelo Caipirinha. Ronca Ronca hoje sobre as rédeas de Alcir. Já que nossa audiência Caipirinha falou bastante do John Peel, vou mostrar uma música muito especial para você relembrar uma história que você contou hoje de uma banda da África do Sul. Ronca, ronca. Oi FM. Yeah. Galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Outro. Diretamente do Zimbábue. The Four Brothers, uma banda com uma discografia, eu creio, bem reduzida. As músicas estão mais espalhadas em coletâneas. E faz o típico som de bandas que passam com uma razoável frequência por aqui, como Bundo Boys, por exemplo. Que o John Peel era fissuradaço mesmo, né? E falando do Four Brothers e eles aqui ao fundo, o Caipirinha tem uma informação muito interessante e que tem tudo a ver com essa inspiração do John Peel que o Ronca Ronca carrega há anos. É, você vai me controlando aí a paciência dos seus ouvintes, porque tem muita história para contar ligado com esses caras e o John Peel. Vou repetir essa aí que você falou, que eu tava contando hoje. A história foi que o John Peel foi a Zimbábue numa missão oficial lá da BBC, um evento oficial do governo britânico, e foi com a esposa dele. E no dia de folga foi ver uma banda tocar, e eram esses rapazes aí, o Four Brothers. Ele se amarrou demais. E falou pra mulher dele, falou, meu sonho era um dia essa banda tocar no meu aniversário. Já imaginou uma coisa assim? Isso, o John Peel tinha uns 40 e poucos anos. Na festa de 50 anos de aniversário do John Peel, a esposa dele, uma senhora chamada Sheila, ou Sheila, dependendo da pronúncia, armou essa surpresa na festa de aniversário do John Peel. 10 anos depois. É, quando o Four Brothers era uma banda totalmente desconhecida. E a história é que ele chegou, apareceu, morreu de chorar com a emoção. Aí, depois disso, o Four Brothers, entre outros, divulgado pelo John Peel, mas principalmente pelo John Peel, teve um certo sucesso pela Europa, fazia turnê mais ou menos a base de cada um a dois anos, e voltou a tocar na festa de 60 anos dele. Que tocou isso? Duas vezes. E o John Peel, até o dia que se despediu da gente, dizia que o melhor show ao vivo que ele viu, a maior, melhor banda ao vivo que ele viu na vida inteira dele, foram esses rapazes aí. Mas Caipirinha, o seu relato é espetacular, mas você se esqueceu de um detalhe fundamental. O mais importante. O mais importante eu digo, mas igualmente importante. Quando a mulher do John Peel, 10 anos depois, importou o Four Brothers para o aniversário dele de 40 anos, é isso? 50. De 50 anos, e levou a rapaziada para tocar na festa, o John Peel não sabia que era o Four Brothers. Não, era surpresa. Exatamente. Surpresa total. É isso aí, ele não sabia. Ele falou, pô, mas quem é essa rapaziada aqui? Quem é? Quem é essa turma? Pô, Joãozinho, eu trouxe os caras do Zimbábue para você, pô, pro seu aniversário especial. Posso contar mais uma historinha? Lógico, claro. esses caras, quando eles começaram, o Zimbábue ainda era Rodésia. Na época que a situação ali pelo sul da África era muito mais feia do que seria em outras épocas depois, né? E na época era proibido na Rodésia, hoje em dia o Zimbábue, tocar música tradicional africana. E eles começaram a carreira deles, eles trocavam cover dos Beatles e passaram uns 4 ou 5 anos que profissionalmente eles só tocavam cover de Beatles e outras coisas da música europeia, americana e tal. E isso talvez seja uma coisa que tenha contribuído muito para o som dele se aproximar um pouquinho mais, ter aquela ponte para o nosso ouvido, né? É, com certeza. Mais ou menos a história que o Carlos Moore contou em relação ao Fela Kuti, de como que o som dele não era entendido na Nigéria, como precisou dar soco em ponta de faca para quebrar essa barreira. Faltam 2 minutinhos para a gente subir para a Bolívia, mas antes da gente subir para a Bolívia, aproveitar esse clima de muita felicidade e descontração dentro do estúdio da UFM para falar de uma coisa muito séria. E eu procurei me concentrar em trazer uma música hoje para homenagear o Bruno Gouveia, nosso amigo do... Nosso amigo do Biquíni Cavadão. E realmente embotei geral e não consegui. Coincidentemente, chegando à rádio, eu recebi o disco do Patrick Laplan, que já tocou com o Biquíni Cavadão, já tocou com Los Hermanos e acaba de lançar um disco novo. O Bruno participa de uma música muito especial que nós vamos ouvir agora. Ronca, ronca. Oi, FM. Tudo que eu deixei pra trás me traz um vazio tão grande. Me dói demais, me tira a paz. Faz que vai, mas marca ferro. Despeço hoje pra achar quem quero. Mesmo que eu morra a tentar. Sei que o que me amarga é só o reflexo. Um tempo pra ficar e um tempo pra partir. Me perco achando o tempo de por fim. Tudo que não me deixe chorar. Tudo que não me deixe te ver. Ainda enfim, como nós temos vários exemplos da música salvar vidas e curar mesmo dores incuráveis, o Bruno vai achar um caminho de superar esse negócio. E a gente está envolvido com esse tipo de coisa, porque o Caipirinha trouxe o Tom Caipirinha, o filho dele que está sendo educado pela nação ronqueira. Então, numa hora dessa, a gente não... O que a gente pode fazer? Pegar o Bruno e botar no colo? Eu boto, cara. Mole, mole. Quem preferiu guardar?

são 6 do Pink Floyd e o restante de seus trabalhos individuais. Uma coisa de doido, um som de tirar pica-pau do oco. E ainda lembrando o programa de terça-feira passada, quando a gente comentou da edição quase especial pelos 70 anos de Bob Dylan, e a gente sempre reafirma que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui e ninguém relacionado com música estaria fazendo o que está fazendo hoje. Algumas pessoas, caipirinha, levantaram questionamentos sinistros, assim, tipo, mas o Velvet Underground não tem nada a ver. Aí, terça-feira passada, a gente mostrou o Lou Reed dando o braço e uma perna para ser o Bob Dylan. E muita gente falou do Pink Floyd. Mas por que o Pink Floyd tem a ver com Bob Dylan? Tem muito a ver. Porque o Pink Floyd foi feito pela mente genial do Syd Barrett. E essa compilação do Syd Barrett termina com uma música simplesmente intitulada... Ele fala aqui, ó. Got the Bob Dylan blues and the Bob Dylan shoes and my clothes and my hair. Intitulada Bob Dylan Blues. But you know I just couldn't care less. Gonna write me a song. Caipirinha, com Syd Barrett ao fundo, no início do programa você comentou rapidinho de como a rádio no Reino Unido é colocado pelas 6 divisões da BBC. Rapidinho, para que a nossa audiência saiba como que o rádio é tocado pelo talvez principal provedor radiofônico no Reino Unido. A Radio One hoje, que é a mais conhecida, que foi a que iniciou esse contato com pop, com rock, e onde o John Peel e outros DJs muito conhecidos fizeram o nome. O que é a Radio One hoje? A Radio One é uma rádio de música pop para adolescente, assim, de adolescente mais jovem. O alvo é público de 13, 14 anos. Hit Parade. Isso aí. Com a playlist de umas 40 músicas e acabou. Só toca 40 músicas? Durante a programação normal. Tem os programas de noite, que os DJs têm liberdade para tocar coisa e tal, mas A programação normal é uma playlist de 40 músicas. A BBC 2? A BBC 2 é uma música um pouco mais variada para um público adulto. É a rádio de mais audiência hoje em dia da BBC. E é um pouco mais misturada, mas é música... Como se diria que é uma música popular, né? Não necessariamente pop, no sentido, misturando rock, e também mais coisa antiga também. Tipo assim, misturada. O que poderia ser uma sequência de 3 músicas na Rádio 2? Poderia ser Adele, Pink Floyd e Kaiser Chiefs. E a 3? A Rádio 3 é principalmente música clássica, e de noite um pouco mais de jazz e músicas do Zimbábue. Céu. Da América Latina, da Mongólia e por aí vai. A 4? Rádio 4 é a rádio mais intelectual e de notícias analisadas de uma forma mais profunda. É também a rádio onde tem muita leitura de literatura, peças de teatro no rádio, debate sobre temas contemporâneos e por aí Não vai. Tem música? Não. A papo, só papo? Praticamente só. A 5? A Rádio 5 é principalmente esporte e notícia. E a 6? A 6 é a música... para o público mais exigente em termos de música pop e rock. É uma rádio mais voltada para aquele pessoal que conhece a música, que ouve em casa, que tem, que ouve muita música, que identifica os artistas, que segue a carreira. É a rádio professorado em música, em particular em indie rock e coisas por aí, mas não exclusivamente. E hoje, você, na última vez que você esteve aqui, você comentou uma situação da sua vida, das pessoas... da universidade, muito interessante, de como as pessoas chegam ao trabalho comentando o que elas ouviram no rádio. Isso persiste? Lá, as grandes estrelas da mídia, da imprensa lá, os apresentadores que são os faustões, digamos assim, de lá... Peraí. Não, peraí, não tava em termos de... Não, mas seu exemplo foi espetacular. Não, isso aí mesmo. Assim, a pessoa é muito conhecida, entender, que todo mundo sabe aí. Quem é. Uhum. Essas pessoas estão na televisão e no rádio. E no rádio, principalmente no horário que eles chamam lá no horário do café da manhã, das 6 às 9 da manhã, que o pessoal ouve quando acorda, no caminho do trabalho. E as pessoas no trabalho, na hora que para para aquele cafezinho no meio da manhã, ou até quando se cruza no corredor e tal, todo mundo comenta, hoje eu vi no rádio aquilo outro, não sei o quê. E tem muitas rádios locais também, das notícias locais, dos debates das coisas na tua cidade, na tua região. E, tem, e as pessoas são... o rádio lá é uma parte muito, muito grande da vida das pessoas. Olha que mensagem interessante. Matilda Mader, ao vivo no rádio. Puta que pariu, você é a única pessoa que ainda me faz acreditar no futuro da humanidade. Obrigado por existir. Abraço, Leon. Leon, fissuradíssimo ouvinte nosso de muito tempo. A Matilda Mader é a música do Syd Barrett, que, aliás, fez a caixa de mensagem do Ronca Ronca explodir de negozinho, cabeleira muito alta, e mais alta ainda por ouvir o Syd Barrett. A participação sua, meu querido ouvinte, é desejada aqui até o Cox. Por aí. Então por aí você participa pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. Estamos recebendo hoje, para a alegria monumental de nossa audiência, a presença de Marcelo Caipirinha. Caipirinha, quer aproveitar o Pink Floyd ao fundo e contar mais uma de John Peel? Voltando ao Four Brothers, vou te contar uma história que tem lá na Inglaterra. Tem um programa de rádio desses que todo mundo ouve, todo mundo comenta. Se chama Desert Island Discs, os discos da Ilha Deserta, que tem toda semana, na sexta-feira e no domingo de manhã, repete duas vezes o programa. Vai uma pessoa ilustre lá, que pode ser um político, um jogador de futebol, um radialista, qualquer um, e seleciona os discos que essa pessoa gostaria de levar para uma ilha deserta, se fosse naufragar numa ilha deserta, né? E são 7 discos que a pessoa seleciona, além de um livro e um objeto de conforto pessoal. Das 7 músicas que o John Peel escolheu, uma coisa muito surpreendente para quem costumava acompanhar o John Peel, 2 são músicas clássicas. Uma era o Four Brothers. E o objeto de luxo, do conforto especial que ele escolheu para assim, poder viver bem naquela ilha deserta com os disquinhos dele. Um calção do Liverpool. Uma bola de futebol e uma parede. Para ficar chutando a bola na parede. Ronca, ronca. Oi, FM. Falamos das várias cidades conectadas ao FM hoje, pelo rádio e pela internet. Muita gente de Recife. Tem o nosso queridíssimo Frederico, Fred 04. Aí galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA, e é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada, de todas as frequências, de todos os planetas, de todo o universo.

bem-vindo lá atrás e talvez ainda chegue hoje. E aqui encerra esta minha reportagem do circo. Boa noite e muito obrigado. Meu amigo, e essa situação aqui ao fundo, cara, hein? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Esse é o ultra mega espetacular violinista Papa John Cruyff. E aqui nessa faixa do disco, ele é acompanhado pelo Jefferson Airplane, Jack Cassidy, Paul Kenna e Jorma. E o Sammy Piazza na batera, tá bom ou não? Momento agendinha, hein? Projeto Zine Voador, do Circo Voador. Sex Noise, terça-feira, agora dia 28, terça-feira que vem, daqui a uma semana. O Sex Noise voltando ao palco e uma coletânea da banda, The Best Of Sex Noise, está sendo preparado pelo selo Multifoco. Lembrando que os Paralamas se apresentam sexta e sábado no Sesc Belenzinho, São Paulo, por conta da interpretação na íntegra do Selvagem. E depois, na outra semana, os Paralamas voltam com alguns dias seguidos. Mas vale apenas a informação jornalística, uma vez que todos os ingressos para todas as 6 apresentações já foram vendidos há muito tempo. Mas sempre vale também chegar lá na porta do Sesc Belenzinho e tentar um basculante, um suborno, hein? Não? Uma invasão, né? Pula pela janela, invasão, desce pela vamos chaminé. Invadir, é lógico, claro. E o grupo Visungo se apresenta amanhã, quarta-feira, dia 22, véspera de feriado, às 20 horas, no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Maitá, no Rio de Janeiro. Espetacular Grupo Visungo. Amanhã, 20 horas, no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Rua do Maitá, 163. Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Oi, como valeu, né, cara? Olha que espetáculo isso aqui, cara. Ainda é o Papa John Cruyff. O Marco Antônio, popularmente conhecido na nação ronqueira como Man, ele está subindo pelas paredes com a participação do Caipirinha aqui. Então ele manda um e-mail dizendo o seguinte: pergunta ao Caipirinha que rolou uma reportagem aqui no Rio dizendo que os ingleses acham que o futebol praticado no Brasil é um dos piores jogados entre as grandes potências futebolísticas. Em comparação, por exemplo, ao futebol jogado na Premier League. Você concorda com isso, Caipirinha? E por onde anda o Leeds United? Você vai aos jogos do Leeds? Marco Antônio Monteiro, que momento, hein? Vou responder rapidinho sobre o Leeds. O Leeds saiu da terceira divisão para a segunda ano passado. Esse ano quase foi promovido, bateu na trave, mas não voltou à divisão de cima, a Premiership. Esse papo do futebol brasileiro rolou um debate na imprensa, porque tem uma revista de futebol muito influente chamada 442, que botou na capa a morte do futebol brasileiro, né? Foi polêmica, a matéria, né, de capa, né? 442. E ficou por esse negócio mesmo. Ficou esse debate, por dizer, porque não tem nenhum brasileiro que seja grande estrela nos grandes times europeus, que a seleção na Copa que passou não jogou nada, que os técnicos brasileiros também não estão inovando grande coisa que se dê para falar por aí, bababá, bababá. Esse assunto aí, né? O Man, ele fez aniversário nas últimas horas, e eu perguntei para ele: você quer uma música especial? Rapaz, deixa eu falar um recadinho, claro, pro Man. Pô, pelo amor de Deus. Ô, Man, muito obrigado, que você, sem nunca ter se deparado comigo ao vivo, fez uma vez um desenho sensacional. Verdade, hein? Que tá no quarto do Tom Caipirinha, não, lá em cima do berço dele. Peraí. Vamos voltar a fita, Alcir. Volta a fita aí, cara. Quer algum recado pro Mano? Mano, você uma vez faz, eu, se eu não me engano, uns 3 anos atrás. Isso aí, cara. Você fez um desenho maravilhoso, sem nunca ter se deparado comigo. Foi uma coisa assim... paranormal, são, né? Só. São os deuses da rádio difusão. É, tem só um paranormal pra explicar. Fez um desenho sensacional, multicolorido, deu vindo de Leeds, trazendo uma maleta de pepitas pro Ronca Ronca. E esse desenho hoje adorna o quarto do Tom, está ali ao lado do berço dele, pra ele ter aquela imagem do pai dele com a camisa do Leeds United no desenho dele. Ficar aquela luz ali no quarto do Tom. O Tom, Caipirinha, é o filhote do Caipirinha pai e a Caipirinha mãe, a Crina, que estão no Rio de Janeiro. E o Tom foi fotografado por mim ontem e a imagem espetacular dele está no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Mas enfim, o Marco Antônio, nosso ouvinte de muito tempo, ele pediu Gil Scott Heron. There's been a whole lot said about your city living. They told us that the streets were paved with gold, and some of us believed them and left our homes and came a looking. But that was just another story they told. I got to get back and see my people someday and some way. My old Uncle Henry don't believe in them airplanes. Lord, you know he sure been good to me. Gave me piggyback rides down them dusty highways. When I came just up to his knees, I got to get back and see my people someday and some way. I never thought I'd be lost and searching for one warm, friendly smile. I never thought I'd be running through them city streets like a newborn child. No, no, no. Searching for one warm, friendly smile.

Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte, tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM, vamos que vamos. E tem tempo também, hein, Bernardo? Cara, disco mega espetacular do Rocky Erickson, sócio fundador do 13 Floor Elevators. Coisa de doido, de doido, de doido, de doido. Lembrando que o Ronca Ronca recebe hoje a presença de Marcelo Caipirinha, diretamente do UK. Estamos ao vivo até meia-noite. Simple, clear, and it's gonna last. Olha só o que você provocou, Caipirinha. A Thaís diz o seguinte: que papo é esse sobre Leeds? Queen's Park Rangers é muito melhor, subiu esse ano para a primeira e tem o Tarabt, que se Deus quiser vem para o Mengão. Vou voltar, não, eu vou voltar a fita. E tem o Tarabt, tá aqui, T de tatu, A, R de rio, A, B de bola, T de tatu, Tarabt, que se Deus quiser, vem pro Mengão. Thaís, a partir desse exato instante, tô torcendo muito pra esse caboclo vir pro Mengão. Ele, cara, é sérvio, esse cara? Hein? Ele é sérvio? Da onde que ele vem, esse cara? Sei, mas vai fazer uma dupla de ataque espetacular com o Ronaldinho, né? É. Não conheço ele, não. Mas é verdade que o Queen's Park Rangers foi promovido, isso aí é. Olha aí, Thaís, explica agora aí quem é essa criança, cara. Falar em criança, tem aquele nosso colega radialista aí, cara, para fazer uma pergunta profundíssima. Vai. Tocamos as tardes of Hearts Left Crafton, Tito Tato O'Miner, Septical e Carla Andretti Jack e o segundo sol de KCL. Caipirinha, das 6 BBCs, em qual lugar você acha que esse monumento da locução teria lugar? Olha, eu acho que ele, de repente, poderia tocar... Pode de novo, porque ele não percebeu ainda o sotaque. Tocamos as tardes of Hearts Left Crafting, Tito Tato O'Miner, Septical e Carla Andretti Jack e o segundo sol de KCL. Isso aí. A 3 é que é meio... Olha, é... A 3 é o quê? A 3 é clássica, de noite jazz e vários cantos do mundo. Imagina. É, ele assim podia estar assim... Eu acho que de repente até na Radio, acho que na Radio One ainda, que tem o um show daquele Don Letts, sim. Ele faz um show de reggae nos domingos, acho que às 4 horas da manhã, uma coisa assim. É depois mesmo? Do Don Letts, podia entrar esse rapaz aí. Domingo, 4 horas eu da manhã? Eu não sei se é 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, mas é assim, no meio da noite. Não muda muito, é, né? No meio da noite. Mas é ao vivo o programa ao Don Ao vivo, Letts? Ao vivo, ao vivo. Olha só, hein, que espetáculo. Os programas todos são ao vivo, né? Assim, esse programa de rádio musical com DJ, todos são ao vivo. Eu ia repetir, ia voltar a fita, mas não vou voltar, não. Então, olha que espetáculo você ouvir o Don Letts. Pra quem não sabe, o Don Letts foi uma figura muito importante ali naquele momento punk ali, de surgir Sex Pistols, Clash, Damned. Ele era o DJ do Roxy e colocava a música jamaicana para essa turma ouvir. E ele foi um dos responsáveis por essa ponte do punk com o reggae. E depois virou um homem ligado à imagem, a cinema... Tem 1000 documentários. Esteve no Brasil, ele registrou aqui os Ferdinandos. E ele atualmente está de volta com o Big Audio Dynamite. Exatamente, né? voltou. Isso aí. Agora, olha só, aproveitar essa saideira aqui do Rocky Erickson. O cinto de segurança da tua cadeira tá beleza, Caipirinha? Vou me ajeitar aqui, manda ajeita bala. Aí, ajeita aí, cara. Don't you follow me down, don't you... Follow me down to some old back street in town. Papa told me to living down on the street is gonna be the death of you. Thank you. Ronca, ronca. Oi FM. La última vez que te vi, no te vi tan bien. No tenía nada que envidiarte. Decías que era el fin, que nada iba a cambiar y que tus ojos no brillaban como antes. Tal vez sea mejor ya no vernos más, es tan doloroso. Dulce carmesí, esperabas más de mí. Tengo algo que contarte. No puedo despegar del todo. Tantos corazones rotos. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Pé de matou, é do pão de ué, né? Tô com Paris, tô com Japão. Oi FM. Ronca, ronca. Aí ao fundo a orquestra Polirritmo, de Cotonou. E a Thaís Caipirinha, ela balançou o coreto. Amazing, aí vai um vídeo do caboclo marroquino, Tarabi. Aí mandou uma imagem do cidadão que estará, se Deus quiser, no Mengão, o mais rápido possível. Aí ela ainda manda uma vinhetinha, será que com essa eu ganho a sonhada camiseta do Ronca Ronca? Tarabi existe e joga no Queen's Park Rangers. E presumo na seleção do Marrocos, né? E virar pra Gávea. Porra, essa dupla, Tarabt e Ronaldinho, isso vai ser um momento de ouro do futebol, né, cara? Vou ficar esperando. Caipirinha, semana que vem, de volta à nave? Pô, sempre que precisar de alguém pra servir um cafezinho aqui, estamos aqui, aí, né? Quantos dias a mais no Patropia? Estamos aqui até o meio de julho. Opa, que espetáculo, hein, cara? Agradecer a presença do Caipirinha, agradecer as rédeas firmes de Alcir, o Capeta de 74. Manja, né? Eu não tenho como esquecer seu nome, Alcir. Foi o cara que levantou a taça em 74 contra o Cruzeiro no Maraca. Mãe, capitão do Vascão. Não tem jeito, cara. Não tem jeito mesmo. Participe do Ronca Ronca durante a semana, enviando seu pedido musical. É sempre bom lembrar, sobretudo, as novas fornadas de ouvintes. O Ronquinha é feito basicamente com os pedidos que a gente recebe durante a semana. Vai encontrando a rapaziada, cabeleira alta, muito alta, sempre. Então a gente vai juntando as pontinhas e a nave sobe exatamente com esse intuito de parceria com a nossa audiência. Então participe, roncaronca@oifm.com.br. Obrigado, Caipirinha. Um beijo, Tom, um beijo, Crina. Obrigado a você, a torcida do Ronca Ronca, a Alcira, todo mundo aqui. É isso aí. Nós vamos encerrar o programa com Clarence Clemons, The E Street Band e o Bruce Springsteen. Vamos dedicar o programa de hoje ao Bruno Gouveia, nosso queridíssimo amigo. Vamos dedicar o programa de hoje a todo mundo que participou do programa nessas 2 horas ao vivo, que a UFM rasgou o brasa de Recife a Porto Alegre. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Bye, bye. Tchau. UFM. Ronca, ronca. Highway 9 from wheel, fuel injected and stepping out over the line. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.